Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, na aula passada, nós abrimos um breve parênteses na leitura de Descartes para dar alguns esclarecimentos de ordem, por assim dizer, metodológica. Hoje eu vou continuar com esses esclarecimentos e eu não sei se conseguiremos ainda retomar a leitura da terceira meditação hoje. Se não houver tempo, continuamos na próxima aula. Mas vocês devem ter reparado que, na técnica de leitura que nós estamos usando, nós fazemos dois movimentos opostos e complementares. Por um lado, nós tentamos nos aprofundar nos detalhes do texto, ou seja, partindo de um interesse geral que nós temos por questões da filosofia, da cultura, etc., etc., nós vamos, por assim dizer, afunilando, como se fosse numa espiral que vai se fechando, né, para dentro dos detalhes mais sutis do texto. E em seguida voltamos abrindo de novo a perspectiva até relacionar aquilo com questões cada vez mais amplas que chegam até, vamos dizer, aquelas que dizem respeito à nossa vida no mundo presente. Então nós vamos até o texto de Descartes e retornamos à nossa própria posição. Esse modo de leitura me parece que é inerente a própria natureza da atividade filosófica. A partir do momento em que nós definimos a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, então é evidente que daí decorre um tipo de leitura de textos filosóficos que é uma leitura propriamente filosófica. Mas é claro que na totalidade ou quase dos manuais de filosofia, introduções à filosofia existentes, você não encontra realmente nenhuma definição da filosofia, nenhum conceito da filosofia. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Mas, então, o que se faz é aceitar um legado, por assim dizer, uma tradição que denomina filosófico um certo conjunto de obras, tá certo? Mas é fácil você perceber que entre esse conjunto e o conteúdo daquilo que se denomina filosofia, não há uma relação tão clara como, por exemplo, entre a bibliografia teatral e o que é o teatro. Por exemplo, você diz peça de teatro, tá certo? Há uma série de características formais que permitem reconhecer se é uma peça de teatro ou não. Quer dizer, uma peça de teatro tem que ter personagens, atores, né, num palco, numa arena ou em qualquer outro lugar apropriado. Você tem que ter as falas dos diversos personagens. Não se pode conceber uma peça de teatro que não tenha falas dos personagens, certo? Mesmo que seja um personagem só, pode ser um monólogo, mas tem alguém que está ali falando, né? Quer dizer, uma peça de teatro onde ninguém fale nada, né, é uma coisa absolutamente incompreensível, não é isso? Então, é fácil você identificar o gênero teatro, até por caracteres formais dos textos. Mas o mesmo não acontece com o gênero chamado filosofia. Por exemplo, você encontra, sob a denominação de filosofia, obras dos mais diversos gêneros, inclusive peças de teatro. Você encontra peças de teatro, você encontra diálogos, você encontra tratados, você encontra ensaios, você encontra narrativas, poemas, etc., etc. Mas, portanto, a filosofia não corresponde a um gênero literário específico, tá certo? Também não se pode dizer que ela corresponda a um conjunto de problemas determinados. Não é isso? A todo momento há problemas que entram e saem do repertório filosófico e há algumas questões consideradas tradicionalmente filosóficas que outros filósofos dizem que não são problemas de maneira alguma, que são falsos problemas, que são falsas colocações e que deveriam ser simplesmente esquecidos. Então, não há uma temática materialmente, que você possa materialmente dizer filosófica, não é isso? Então, se não há um gênero literário, né, não há uma temática, então o que há de comum entre todas essas coisas, tá certo? Então, se você busca uma definição de filosofia na quase totalidade desses manuais e introduções de filosofia, você chega à seguinte conclusão, que a única definição que está sendo dada ali É o seguinte, que filósofos são todos aqueles que assim se. Filosofia é tudo aquilo que os filósofos denominem como tal. E deve ser perguntado, mas o que é um filósofo? Bom, deduzindo do que você pode ler nessas introduções, filósofo é todo aquele que diga que o é e que seja aceito como tal por outros que também dizem que o são. Não é isso? Então, inclusive, num desses mais recentes manuais, né, que é esse do Stephen Kern, Philosophy for the 21st Century, né, que é, aliás, muito bem feito, é uma antologia de textos filosóficos, extraordinariamente bem feito, né, ele até faz uma. Uma observação. Bom, não sei onde está, mas ele disse o seguinte, que não há nenhum de nós jamais escapou de situações onde você se vê constrangido quando as pessoas lhe perguntam o que é que você faz. Não é isso? Quer dizer, o que é essa tal de filosofia que você faz? Ele disse, todos nós ficamos constrangidos. Né? Bem, eu me livrei desse problema há muito tempo, tá certo? Quando eu vi que havia uma maneira muito simples de você encontrar um conceito universalmente válido de filosofia, desde que você descobrisse qual é a estrutura comum entre tudo aquilo que aqueles que se denominam filósofos estão fazendo. Quer dizer, qual é o ponto comum, né? Isso, onde é que eles se encontram? Onde que se estabelece o diálogo deles? A respeito do que é o diálogo deles? Desde que você afaste todos os aspectos acidentais e se atenha àquilo que é absolutamente constante, que está presente em todos, então é óbvio que eles estão fazendo alguma coisa. Mas a dificuldade aí reside num problema que os filósofos escolásticos diriam que é uma confusão entre o objeto material e o objeto formal da filosofia. Ora, se você tenta. É curioso que tantos autores de introduções à filosofia, que são pessoas tão hábeis, tão eruditas, né, cometam a esparrela de tentar definir a filosofia apenas pelo seu objeto material. E daí, evidentemente, cabe tudo dentro da filosofia. Quer dizer, qualquer sujeito que tenha dado um palpite sobre uma questão filosófica é considerado automaticamente filósofo. Mas isto é um erro, porque, por exemplo, se. Eu escrevo como o poeta Luciano, por exemplo, escrevo um poema sobre a natureza. Isso não faz de mim um biólogo, nem um zoólogo, nem muito menos, né, um astrônomo. Então, quer dizer, o objeto material não basta para definir uma ciência. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Existem três, os escolásticos dividiam o objeto em objeto de uma ciência. Isso tem que ser definido em três níveis. Primeiro, o objeto material. Segundo, o que eles chamam objeto formal motivo. E terceiro, o objeto formal terminativo. O objeto material é a coisa, o assunto, é a entidade da qual aquela ciência fala. O objeto formal motivo é o aspecto específico sobre o qual esta ciência o aborda. E o objeto formal terminativo são as perguntas finais a que esta ciência tenta responder a respeito deste objeto. Não é isto? Então, por exemplo, a ciência da botânica, por exemplo, trata de vegetais, mas bem, mas a agricultura também trata de vegetais, então quer dizer que são a mesma coisa. Não é isto? Então, sim, trata do mesmo objeto, mas sob aspectos diferentes. Portanto, um diferente objeto formal motivo e o que elas visam a responder são questões totalmente diferentes, não é isso? Então eu pergunto, se todo mundo sabe disso, por que que ninguém jamais aplicaram este critério à definição da filosofia? Nem mesmo os filósofos escolásticos fazem isto, não é isso? Se nós procuramos grandes manuais de filosofia escolástica, como o famoso manual do padre Kreutgen, publicado na Alemanha no meio do século XIX, ele vai dizer o seguinte: filosofia escolástica era a filosofia que se praticava nas escolas da Idade Média. Ele não está dizendo nada a respeito do conteúdo da filosofia escolástica. Ele está dizendo apenas o lugar onde ela se cultivava. Não é isso? Bom, mas isso é a mesma coisa que você dizer: filosofia grega é a filosofia que se fazia na Grécia. Tá certo? Então, você não está dizendo nada a respeito do que é o seu objeto, você está apenas dizendo onde ele está e onde você o encontra. Não é isso? Então, é incrível que uma disciplina que já tem, pelo menos na mais modesta das hipóteses, 2.400 anos de idade no Ocidente, tá certo? Ainda se encontre tão desorientada quanto a sua própria definição. É isto. E olha, não me parece que essa seja uma situação inevitável, mas é uma situação realmente artificial, derivada, às vezes, me parece, de uma certa vaidade que o sujeito tem de estar cultivando uma coisa indefinível. Quer dizer, por um lado, o filósofo passa vergonha porque ele não sabe explicar o que ele está fazendo e tem uma certa dificuldade de justificar a sua profissão perante as pessoas leigas, mas, por outro lado, existe um certo encanto em você estar praticando uma atividade indefinível, né? Então, vamos dizer, entre a humilhação e a vaidade, se estende toda uma gama de confusões possíveis. No entanto, há certos traços comuns a todos os filósofos, traços, vamos dizer, dos quais você não pode escapar de maneira alguma. Então, primeiro traço: eles estão sempre, sempre, sempre investigando as coisas a partir dos seus próprios poderes cognitivos, sem contar com nenhuma autoridade externa. Essa autoridade, ele pode se referir a ela, mas ele não pode alegá-la como prova ou como fundamento daquilo que ele está dizendo. Ou seja, um filósofo pode ser, por exemplo, cristão ou muçulmano, e, portanto, ele vai se referir, tá certo, ao Evangelho ou ao Corão como fonte inspiradora de alguns de seus pensamentos, mas ele não pode resolver uma questão filosófica dizendo, olha, o Evangelho diz isto, o Corão diz aquilo e tá acabado. Tá certo? Então, vamos dizer, a renúncia a resolver as questões mediante o apelo a uma autoridade externa ou uma autoridade coletiva é um traço, vamos dizer, permanente e universal de todos os filósofos. Não é isso? Isso quer dizer que quando o indivíduo aborda alguma questão filosófica, tá certo? Mas tomando como autoridade final para a resolução dos seus problemas uma autoridade externa, então, ele não é um filósofo de maneira alguma, ainda que esteja abordando questões filosóficas, né? Um exemplo característico seria, por exemplo, o teólogo muçulmano Al-Ghazali. Al-Ghazali é um indivíduo que tem até uma habilidade filosófica extraordinária, mas ele não acredita que a filosofia possa resolver problema algum, está tudo resolvido no Corão e aquilo que não estiver no Corão simplesmente não tem importância. Então, a autoridade final para a resolução dos problemas é o Corão. Então, isso quer dizer, não há problemas filosóficos, há apenas problemas teológicos a ser resolvidos mediante o apelo a um texto sagrado. Também não são filósofos João Calvino e Martinho Lutero. Tá certo? Assim como você não pode considerar, digamos, os dogmas da igreja, textos filosóficos, embora às vezes tratem de questões filosóficas. Então, todos estes textos, eles tratam de questões filosóficas, de questões que são materialmente filosóficas, mas não as tratam, mas não têm um objeto formal motivo filosófico, nem um objeto formal, muito menos um objeto formal terminativo. Ou seja, não enfoca sobre o aspecto propriamente filosófico, e não busca a resolver questões filosóficas por meios filosóficos. Tá certo? Então, há uma série de textos que fazem parte da história da filosofia sem fazer parte da filosofia, né? Esses são textos que mostram, vamos dizer, a convivência da filosofia com outras disciplinas ou com outras formas de atividade cultural socialmente reconhecida. Então, esse é o primeiro traço universal da filosofia. Quer dizer, o filósofo não apela a uma autoridade exterior a ele próprio. Não é isso? Nunca. Isso, veja, os filósofos escolásticos resolviam esse problema dizendo que a teologia investiga os problemas à luz da revelação e a filosofia à luz da razão natural. Não é isto? Mas esta não é a maneira apropriada de resolver o problema. Por quê? Porque um filósofo pode perfeitamente negar os poderes da razão natural. Ele pode desenvolver uma filosofia de tipo irracionalista. Por exemplo, se você pega Jorge Santayana, né? Ele diz aqui vamos dizer, a fonte última do conhecimento filosófico é um negócio que ele chama de a fé animal. Não se identifica com a fé religiosa. Então, evidentemente, é uma tomada de posição irracionalista. Então, você não pode dizer que ele está usando a razão natural no mesmo instante em que ele a nega. Portanto, a definição da filosofia como a investigação dos grandes problemas à luz da razão natural, ela não abrange todos os casos possíveis, né? Ela é somente uma parte. Então, não é uma distinção adequada. Essa distinção servia para os fins pedagógicos, para os fins didáticos da filosofia escolástica, porque se tratava de distinguir entre duas faculdades, faculdade de filosofia e faculdade de teologia. Então, digamos, essa é uma distinção quase administrativa, apenas, né? Não é uma distinção substantiva. Então, o que caracteriza o filósofo não é o uso exclusivo da razão natural, tá certo? Mas o apelo exclusivo à sua própria consciência. Quer dizer, seja ele um racionalista ou irracionalista, tá certo? Um empirista ou qualquer outra coisa, ele não apela a outra autoridade, exceto aquilo que ele sabe e que ele pode perceber. Isso é comum a todos os filósofos, sem exceção. Não é isso? Você vê aqui mesmo. Por que que nós dizemos, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino é um filósofo e dizemos que Al-Ghazali não é? Porque Santo Tomás de Aquino distinguia perfeitamente entre os momentos em que ele estava falando em nome da autoridade revelada, da lei revelada, em nome da sua própria consciência apenas. Então, quando você vê uma diferença brutal entre a perspectiva da Suma Teológica, que é toda baseada na revelação, e a perspectiva da Suma contra os gentios, que é totalmente baseada no que ele chama de razão natural, porque no caso dele, a autoridade da sua consciência é fundada na razão natural, como no caso de Santayana, não é. Então, de qualquer modo, então, vemos, ele apela à autoridade da sua consciência, daquilo que ele sabe, daquilo que ele pode compreender sem o auxílio de uma fonte revelada ou de uma autoridade externa. Então, isto quer dizer que todos os filósofos são assim. Portanto, nós já não estamos no mato sem cachorro e não precisamos dizer que filosofia é tudo aquilo que os filósofos assim denominem. Porque algum filósofo pode se enganar e denominar de filosofia algo que não é. Não é isto? Então, por exemplo, muitos autores denominam Al-Ghazali um filósofo, quando absolutamente não é, ainda que abordando assuntos nominalmente filosóficos, né? Então, há um segundo traço que é também comum a todos. O filósofo está sempre procurando alguma orientação pessoal no universo do conhecimento disponível. Não há nenhum que não faça isso. Não é isso? Qualquer que seja a orientação pessoal que ele segue, ele está buscando um senso de orientação dentro do conjunto de um conhecimento que existe e não que não existe. Não é isso? Ele pode não estar buscando conhecimento novo. Tá certo? Quer dizer, ele pode também investigar determinados pontos específicos sobre, vamos dizer, às vezes com métodos científicos ou com métodos teológicos ou por meio da imaginação artística. Ele pode estar fazendo isso também, mas isso não é obrigatório. Tá certo? Então, quer ele próprio contribua para o avanço do conhecimento científico, teológico, artístico, etc., quer ele não o faça de maneira alguma, aquilo que ele faz necessariamente é buscar um senso de orientação dentro do conjunto do conhecimento que esteja disponível para ele, portanto, no seu tempo. Como? ninguém dispõe de todo o conhecimento possível, tá certo? Então, é claro que o horizonte dentro do qual o filósofo busca essa orientação é um horizonte delimitado pelo conhecimento disponível para ele. Sendo que este conhecimento também não é estático, porque ao longo da vida ele vai aprendendo alguma coisa. Então, este senso de orientação, ele é móvel. Isso também é, vamos dizer, é comum a todos os filósofos. Quer dizer, à medida que ele vai aprendendo novas coisas, vai chegando novas informações, tá certo? Ele tenta fazer com que o senso de orientação que ele obteve antes se adapte a esses novos conhecimentos. O que muitas vezes força alguns filósofos a mudar de ideia ao longo da vida. Como, por exemplo, Schelling. Schelling construiu 4 sistemas filosóficos diferentes ao longo da vida, tentando cada vez integrar novos dados e novas informações que não batiam com o que ele sabia antes. Isso não quer dizer que esses 4 sejam totalmente incompatíveis entre si, mas eles são como aquelas bonequinhas russas, né, que estão uma dentro da outra. Né? Então, cada sistema novo não se reduz ao anterior, mas também não o rejeita completamente. Né? Do mesmo modo que nós podemos acompanhar, vamos dizer, alguma evolução intelectual na vida de alguns filósofos, né? E a evolução do pensamento dos filósofos é sempre um problema para os seus intérpretes, porque raramente um filósofo deixa uma narrativa da sua evolução interior. Primeiro pensei isso, depois aconteceu aquilo que me fez mudar de ideia. Às vezes deixam, mas às vezes não deixam. Né? Então você tem que reconstituir essa evolução, às vezes por meios conjeturais. Vocês veem a dificuldade disso. Né, a chamada evolução do pensamento de Aristóteles até hoje é um problema, quer dizer, são 2.400 anos discutindo isto, né, isso. Então, começo do século XX, Werner Jaeger publica o livro Aristóteles, Bases para o Estudo do Seu Desenvolvimento, onde ele diz que houve uma ruptura na evolução de Aristóteles. Aristóteles começa como um platônico e termina mais ou menos como um cientista experimental de tipo moderno. Outros dizem, não, essa evolução não houve, aquilo que Aristóteles acreditava no começo, ele continua acreditando, apenas acrescentou alguma coisa. Então, olha, o fato é que até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Né? Essa assim que é a situação. O caso da evolução de Karl Marx, por exemplo, né? Então, quando você lê os manuscritos econômicos filosóficos de 1844, você vê que Marx tem uma perspectiva mais ou menos de tipo humanista, né? Como humanista da Renascença. E depois apareceu o livro do Louis Althusser, Pour Marx, né? Pro Marx, onde ele diz que houve uma ruptura, que o Marx da maturidade já havia rompido com tudo aquilo, não acreditava mais nada. Então, também ninguém sabe se foi assim. Outros dizem que não, que houve uma continuidade. Então, a simples existência desses problemas de investigação histórica mostra que, ao longo da vida, o senso de orientação do filósofo vai evoluindo de alguma maneira. E se ele vai mudando, é porque, evidentemente, a busca do senso de orientação é a constante ao longo do processo. Não é isso? Se o indivíduo, ao absorver novas informações, ele não fizesse nada para coerenciá-la com as suas ideias gerais anteriores, então ele não está buscando um senso de orientação de maneira alguma, ele não precisa dela. Existem inúmeras atividades intelectuais, algumas bem complexas e bem sofisticadas, onde nenhum senso de orientação é requerido. A ciência experimental é uma delas. Quando você descobre alguma coisa em ciência experimental, você não tem nenhuma obrigação de coerenciar aquilo com todas as outras descobertas científicas anteriores. Muito menos você tem a obrigação de encontrar uma explicação para, vamos dizer, as implicações e consequências culturais mais vastas daquilo. Não é isso? Então, uma descoberta científica pode causar toda uma discussão de tipo cultural ou filosófico, a qual o próprio autor da descoberta permanece totalmente alheio. Não é isto? Então, veja, por exemplo, as consequências culturais, morais, políticas da teoria de evolução. Se você procurar nos próprios próprios escritos de Charles Darwin, você vai encontrar muito pouca coisa sobre isso. Ou seja, ele soltou a sua teoria e disse, olha, que se dane as implicações culturais, isso é problema seu. Disse, mas não disse nem lhe foi perguntado. É isso. Quando você vê, por exemplo, a teoria de Edward Wilson sobre a sociobiologia, tá certo? Onde ele diz que praticamente tudo na conduta humana é determinado hereditariamente. É isso? Ele diz, bom, é uma teoria científica. Bem, isso tem consequências morais, políticas, culturais, etc, etc. Muita gente ficou brava com o que ele disse, mas ele de fato não tem nada a ver com isso, né? Ele não está expondo isso como filósofo. Portanto, ele não está buscando um senso de orientação geral na cultura. Ele está apenas acrescentando um dado que ele acredita ter descoberto. É isso? Digamos, o livro do Julian James, né? Sobre a origem da consciência, onde ele diz que, historicamente, os homens, até uma certa fase da história, simplesmente não tinham consciência. Consciência no sentido individual, né? Então, eles ouviam vozes, né? Então, por assim dizer, os deuses falavam pela boca deles, né? E que só a partir de um certo momento histórico se pode falar de consciência. Eu digo, bom, quais seriam as consequências disso? Uma primeira delas é que a consciência não é um atributo permanente do ser humano. Ela é um fato cultural que aconteceu e pode desacontecer num outro momento, né? Mas, pergunto eu, o que que Julian James tem a ver com isso? Ele solta a sua teoria, a qual pode estar certa ou errada, mas ele não tem a obrigação de dar conta de todas as consequências dela. Então, isso quer dizer que uma descoberta científica, ou, digamos, uma revelação religiosa, pode contribuir não para a orientação das pessoas, mas para a sua desorientação completa. Não é isso? Então, não é preciso dizer o impacto que a teoria da evolução teve, tá certo, para toda a humanidade cristã. Todo mundo ficou desorientado a partir daquilo, né? Então, também quando veio a física quântica, quer dizer, antes os físicos viviam, devemos dizer, desde Newton até o fim do século XIX, viviam num mundo maravilhosamente maquinal, onde tudo funcionava de acordo com leis permanentes, e estava, por assim dizer, tudo explicado, não é isso? De repente, né, os camaradas descobrem que num nível subatômico nada funciona daquele jeito, quer dizer, não existem leis. Não existem constantes, não é isto? Mais ou menos, tudo pode acontecer. O máximo que nós podemos fazer é medir fatos estranhos que nós não entendemos de maneira alguma. Então, é claro que isto dinamitou imediatamente toda uma concepção do mundo. Então, vamos dizer, as ciências, a religião, a política, quer dizer, toda hora nos trazem fatos novos que destroem o nosso senso de orientação. Não é isso? E quem busca um senso de orientação no conjunto? Somente a filosofia faz isso. Então, primeiro, a filosofia é sempre necessariamente uma atividade fundada na consciência individual. Na autoridade. É um tipo de investigação onde a única autoridade é a consciência individual. Segundo, ela busca um senso de orientação. Não um senso de orientação qualquer. Por exemplo, nós podemos encontrar um senso de orientação na própria moral religiosa, por exemplo. Não é isso? Mas a moral religiosa não nasce na nossa consciência. Ela depende de uma revelação externa e de uma autoridade externa, socialmente constituída. Seja sob a forma de uma igreja, como no Ocidente, seja sob a forma, vamos dizer, de uma classe dirigente, como no Islã. No Islã não existe uma igreja, não existe uma instituição, mas existe uma classe, né, que ele chama Umma. A Umma é o quê? A comunidade dos sábios, né? Quem é sábio? Aquele que outros caras que dizem que são sábios aceitam como tal. Tá certo? Então, a uma é o parecer geral dos intérpretes qualificados do Corão. Então, isto é um senso de orientação, mas não é a filosofia. Por quê? Porque não tem como seu foco, não tem como sua fonte a consciência individual. Então, a busca de uma orientação geral no mundo do conhecimento, a partir da consciência individual, bom, então nós já temos dois traços definidores da filosofia. E são traços definidores que se caracterizam não só pela sua constância, isso é, pela sua presença ao longo de toda a história da filosofia, pela sua presença em todos os filósofos. E se você pegar o conjunto da bibliografia considerada filosófica, ou seja, o conjunto daquilo que os filósofos aceitam como tal, sem poder defini-la, nós encontramos ali pelo menos dois traços definidores absolutamente constantes. Não é isto? Então, há um terceiro traço. Nessa busca da orientação, o filósofo está sempre aberto a qualquer descoberta nova que modifique ou abale o senso de orientação já adquirido. Ou seja, nenhum filósofo jamais fecha o horizonte do material disponível, dizendo, não, só vale o que entrou até agora, o que vier daqui para dentro não interessa mais. Nunca nenhum fez isso. Quer dizer, cada filósofo, até o instante da sua morte, ele está aberto à entrada de novos dados, de novas informações, que possam demolir o seu senso de orientação e obrigá-lo a começar tudo de novo. Ou seja, o horizonte das perguntas filosóficas suscitadas pelo avanço do conhecimento é um horizonte em aberto. Se é um horizonte em aberto, significa que este senso de orientação nunca pode ser considerado definitivo. Nunca. Ou seja, todos os filósofos estão sempre abertos à possibilidade de que seja preciso começar tudo de novo em outras bases. Não há nenhum que tenha pretendido resolver algum problema de uma vez para sempre. Bom, algum problema específico pode ser, mas o problema do senso de orientação geral, não. Então, isso quer dizer que toda a filosofia tem esse caráter, por assim dizer, experimental, ou para usar esse termo que os americanos usam, é tentativo, né? É tentativo e não dogmático. Então, já temos três características. É uma atividade da consciência individual, ela busca um senso de orientação e ela é de ordem tentativa ou de ordem experimental. E se o filósofo está sempre aberto ao ingresso de novas informações, significa que, em princípio, ele está aberto a todo o horizonte do conhecimento disponível, ainda que ele não disponha de todo esse conhecimento. Isso quer dizer que, se eu encontro um certo senso de orientação a partir daquilo que eu conheço, mas eu sei que o universo do meu conhecimento não abrange o universo de todo o conhecimento existente na minha sociedade, tá certo? Eu nunca posso dizer que só interessa aquilo que eu já sei. Então, em princípio, eu estou aberto à totalidade do conhecimento disponível, embora eu mesmo pessoalmente não disponha dela materialmente no momento. Tá certo? Então, temos aí então quatro traços definidores da filosofia. E esses quatro traços definidores não apenas estão presentes em todos os filósofos, mas não estão presentes em mais nenhuma atividade. Não há nenhuma outra atividade humana que faça essas coisas. Então, pergunto eu, qual é a dificuldade de definir a filosofia? Nenhuma. A dificuldade só vem do fato de que os autores de manuais, e às vezes os historiadores, introduzem dentro do campo filosófico certas atividades que não têm esses objetivos, mas que, de raspão, tocam em questões que os filósofos discutiram. É fácil você perceber que não há questões que sejam propriamente filosóficas. Por exemplo, houve toda uma tradição aí, da qual faz parte, por exemplo, Susanne Teilhanger faz parte, o nosso Miguel Reale também faz parte, que diz que a filosofia se define antes pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Eu digo, se fosse assim, seria fácil, só fazer a lista das perguntas e saberemos o que é filosofia. Mas acontece que não há nenhuma questão que você possa dizer que é exclusivamente filosófica e que também não foi abordada, digamos, pela teologia ou pelas ciências ou pela imaginação artística. Então, se tentamos definir a filosofia como um conjunto material de conhecimentos, não conseguimos. Se tentamos definir como um conjunto de temas e problemas, também não conseguimos, né? Mas nós conseguimos definir a filosofia como uma atividade cognitiva muito específica e inconfundível, né? Que é a busca da orientação no conjunto do conhecimento disponível por uma consciência individual. Bom, acontece que há um outro fator que confunde as coisas. É que alguns filósofos, tidos como tais, nominalmente tidos como tais, negam a validade de toda a tradição filosófica. Nietzsche é um deles. Isso. Então ele diz, tudo que estiveram fazendo até agora é tudo bobagem. Tá certo? Porque, na verdade, eles não estavam buscando um senso de orientação, mas estavam apenas alimentando a sua vaidade. E, no fundo, é isso que ele diz. Ele desce o cacete em Sócrates. Quer dizer que Sócrates é um vaidoso que está apenas lambendo o próprio ego e assim por diante. Então, nós podemos perguntar, quando Nietzsche diz isso, ele diz do ponto de vista de quem está buscando um senso de orientação geral, ou seja, ele diz isso como filósofo ou não? A resposta é evidentemente não. O que ele quer é simplesmente destruir a tradição filosófica e colocar não um novo senso de orientação, mas uma nova escala de valores, na qual a busca da orientação não tem a mais mínima importância. Então, é evidente que, nesse sentido, Nietzsche não é um filósofo de maneira alguma. Tá certo? Ele é um autor, um escritor, que se volta contra a tradição filosófica e propõe uma coisa completamente diferente, assim como Al-Ghazali, no seu tempo, ou João Calvino, ou Martinho Lutero, também faziam a mesma coisa. Não é isso? Então, todos consideravam a filosofia uma atividade errada, inútil, ou pecaminosa, ou até criminosa, por assim dizer. Então, é evidente que aquele que se volta contra uma atividade na própria base dela, tá certo? E a considera errada ou criminosa, não pode ser considerado ele mesmo um praticante dessa própria atividade. Então, a tentativa de você inserir dentro do campo da filosofia os ataques que a atividade filosófica recebeu, né? É claro que criam problemas insolúveis. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de construir uma casa, então esse plano implica, assim, primeiro, uma concepção, né, vamos dizer, genérica de como seria a casa, onde seria, etc, etc, etc. Em seguida, implica, vamos dizer, um detalhamento desse plano sob a forma do projeto arquitetônico e de um orçamento. Em terceiro lugar, implica uma série de medidas, de ações práticas, tá certo? Destinadas, vamos dizer, a contratar os construtores, comprar os materiais, encontrar o lugar apropriado para a construção, etc., etc. Mas no meio de tudo isso, pode, por exemplo, chegar a minha sogra, tá certo? E dizer, você é um louco. Onde já se viu construir uma casa desse tamanho? Você não tem dinheiro para isso, você vai ir à falência, você já tem uma bela casa, etc, etc. Ou seja, ela está argumentando contra a minha ideia. Eu posso chamar, o que ela está dizendo pode ser chamado de arquitetura, pode ser chamado de construção, Não. Então, ou seja, as críticas a uma atividade podem ser de dois tipos. Podem ser crítica interna, ou seja, dentro do desenrolar da atividade. Por exemplo, à medida que eu vou criando o plano da minha construção, eu mesmo faço a crítica do meu plano, porque ele não está suficientemente bom, ou porque ele está caro demais, ou porque é inexequível, etc. Então, modificando o plano. Então, é claro que a crítica do senso de orientação faz parte da busca do senso de orientação. Mas, se eu me voltar contra essa própria busca, e dizer, não tem que buscar senso de orientação nenhuma, ou não tem que buscar na consciência individual, tem que fazer uma coisa completamente diferente, é claro que isso não faz parte da filosofia. E toda a confusão no conceito de filosofia deriva disso, de que todas as objeções ao projeto filosófico foram incluídas dentro da definição de filosofia. Ora, é fácil você perceber, quando você lê as meditações de René Descartes, o que que ele está fazendo? Ele está buscando um senso de orientação e está buscando, dentro dos recursos da sua consciência individual, sem apelar a uma autoridade externa. Ele não apela nem à autoridade das ciências, nem à autoridade da religião, nem à autoridade do senso comum, nem à autoridade dos governantes, a nada. Ele está, por assim dizer, sozinho, ele está no mato sem cachorro, tentando se orientar. Então, eu digo, isto é filosofia no seu sentido mais puro e mais eminente. Não é isto? Então, se nós queremos, me dê um exemplo de filósofo, tá certo? René Descartes. Pouco importa se nós concordamos com ele ou não. Pouco importa se nós achamos que o senso de orientação que ele buscou é apropriado ou inapropriado. Pouco importa, inclusive, que nós, por vezes, o consideramos de uma inabilidade grotesca. Tá certo? Isto é filosofia, no seu sentido mais eminente e mais puro. Por isto mesmo, nós começamos a nossa série de leituras com as meditações de primeira filosofia primeira de Descartes. É claro que é muito conveniente, porque nós estamos dando um exemplo. Olha o que esse sujeito fez. E o que nós vamos fazer é mais ou menos o que ele fez. Se ele já fez, por que que nós temos que fazer de novo? É simples, passaram-se muitos séculos, novos conhecimentos foram adquiridos. E já no tempo dele, ele não dava conta de todo o conhecimento disponível. Por exemplo, nós vemos que o conhecimento que ele tem de filosofia antiga e escolástica é altamente deficiente, embora ele tivesse estudado com filósofos escolásticos. Mas eram filósofos escolásticos que, bom, já não era nenhum Santo Tomás de Aquino, nem nenhum Duns Scotus, eram apenas professores universitários. Ah, e aí acontece um terceiro problema, a terceira dificuldade. A atividade dos filósofos, à medida que ela prossegue, ela produz documentos que atestam a sua história. Esses documentos são a bibliografia filosófica. Esta bibliografia filosófica, por sua vez, oferece certas dificuldades de acesso. Por exemplo, pode estar escrito numa língua antiga, pode estar escrito numa linguagem demasiado pessoal, não é isto? E pode refletir dados culturais que já não estão à sua disposição. Né, elementos de uma ciência perdida ou desconhecida. Tá certo? Isso significa que é necessário, à medida que você vai buscando o seu senso de orientação pessoal, que você se reporta aos seus antecessores, é necessária a aquisição de uma cultura filosófica. E essa cultura filosófica requer a colaboração de uma série de indivíduos, de uma série de atividades que não são filosóficas em si mesmo. Por exemplo, a filologia. Se alguém não tenta ler os textos antigos e, vamos dizer, forçar para que a sua compreensão se atualize, para que a sua compreensão continue possível num outro contexto temporal e cultural, babau, você perde a tradição filosófica e daí você tem que a todo momento estar reinventando a roda. Tá certo? Então, em torno da atividade filosófica se desenvolve várias outras atividades, inclusive de ordem puramente editorial, ou seja, prover, né, textos que atestem a tradição filosófica e que fiquem à disposição dos filósofos. E também, em função disso mesmo, existe toda uma atividade de ensino, de transmissão de uma tradição. Ora, o indivíduo que transmite uma tradição de estudos, ele não precisa estar necessariamente, ao mesmo tempo, empreendendo uma atividade filosófica ele próprio. Ele pode não estar buscando um senso de orientação no conjunto, mas está buscando apenas o conhecimento da tradição filosófica. Do ponto de vista, seja de um filólogo, seja de um historiador, ou seja, simplesmente de um pedagogo. Ora, então, existe aí uma série de problemas de delimitação de fronteiras. Porque é impossível que um filólogo ou historiador possa desempenhar a sua atividade, possa chegar a uma compreensão adequada dos textos filosóficos legados pela tradição, sem que algum problema filosófico de interpretação dos textos surja. Não é isso? Então, em algum momento, ele vai ter que tratar de questões filosóficas. Mas isso fará dele um filósofo? Depende. Fará se a busca desta orientação se tornar a atividade central e predominante dele. Mas se a busca da orientação é apenas um elemento ocasional, dentro de uma atividade cujo objetivo é apenas restaurar e transmitir a tradição filosófica, então não é um filósofo de maneira alguma, ele é um filólogo ou historiador. Existem casos limítrofes. É isso? Então, por exemplo, Étienne Gilson, o grande historiador da filosofia escolástica, ele às vezes encontra ali certos problemas filosóficos tão cabeludos que ele é obrigado a escrever livros de filosofia mesmo, ou seja, ele está procurando um senso de orientação para o qual ele não encontrou resposta nos textos que ele está estudando. Então, o fato de um mesmo indivíduo estar desempenhando duas atividades, ainda que de maneira articulada, não faz que essas atividades sejam a mesma. Mas, quando você vê uma instituição chamada Faculdade de Filosofia, aí nós temos um problema, porque, na maior parte dos casos, lá dentro não tem nenhum filósofo. Tem, digamos, historiadores e filólogos, cultores, tá certo? Do conhecimento filosófico, da tradição filosófica. Tá certo? Alguns podem até odiar essa tradição, mas o que eles estão fazendo é falar dela e retransmiti-la. É isto? Isto quando chegam a fazê-lo. É isto? Porque quando, por exemplo, se acusou a USP de com mais de meio século, né, de faculdade de filosofia, não ter produzido nenhum filósofo, então eles responderam, né, pela boca do Paulo Arantes, no livro Um Departamento Francês de Ultramar, diz, ah, nós não produzimos nenhum filósofo, mas produzimos excelentes historiadores da filosofia. A pergunta é, cadê? É? Onde está o nosso Étienne Gilson, né, o nosso Copleston, o nosso Émile Breillet, o nosso Guido de Ruggiero e assim por diante? É? Não tem. É? Cadê a grande história da filosofia escrita em português? Não tem. Ora, eu mesmo sou autor de uma história da filosofia, né? Que não foi escrita, ela foi gravada e está lá publicada em 32 fascículos, que equivalem mais ou menos a 12 volumes. Tá certo? Eu digo, bom, isto é uma história da filosofia. Suficiente para representar o nosso país dentro da tradição da história da filosofia? De jeito nenhum, mas nem de longe. Nem de longe, porque uma série de conferências, que seguindo mais ou menos uma ordem cronológica, dão conta da evolução do pensamento filosófico, não constituem ainda uma história da filosofia em sentido formal. Eu precisaria ali acrescentar toda a documentação do que eu estou dizendo. E precisaria discutir as questões de fontes, etc. Essa coisa que eu não fiz nada disso. Então, bom, se a minha própria história da filosofia não atende isso, muito menos a da Marilena Chauí atende, ou a do seu Paulo Giraldelli atende. Então, que grande celeiro de, né, de historiadores da filosofia é essa? Não produziu nenhum filósofo, também não produziu nenhum historiador da filosofia. Nem sequer da filosofia brasileira. Se você procurar, cadê a história da filosofia brasileira escrita por um USPiano? Não existe. É? Pior, eles não podiam escrevê-la, por quê? Porque para escrevê-la seria preciso que eles integrassem dentro do horizonte da história da filosofia brasileira todos os autores que escreveram coisas de filosofia. Mas eles não podem fazer, porque ao mesmo tempo estavam lutando para que a denominação de filósofo fosse exclusiva deles, ou seja, daqueles que receberam aquela formação dentro da USP, tá certo? E, portanto, eles tinham que excluir, né, os de fora e aqueles que chamavam de beletristas. Quer dizer, é coisa de uma ousadia, de uma arrogância fora do comum, porque, quer dizer, um professor da USP chamar o Mário Ferreira dos Santos de beletrista, quer dizer, chamar de beletrista o sujeito que mais dominava a técnica filosófica no nosso país, é coisa de uma arrogância, assim, absolutamente demencial, né? Então, estavam, de certo modo, estruturalmente impedidos de produzir uma história da filosofia. Então, é claro que esta situação específica, local, provinciana, ela também cria dificuldades para o conceito da filosofia. Quer dizer, qualquer indivíduo que, no decurso da sua formação de filósofo, receba a influência da USP, ele recebe, além dos problemas naturais, né, e usuais e tradicionais da definição da filosofia, ele recebe mais algumas dificuldades que vão tornar o panorama ainda mais intrincado e nebuloso. Tá certo? Então, uma das grandes utilidades da leitura das Meditações de Filosofia Primeira de Descartes é você ver o que é uma atividade filosófica desempenhada, vamos dizer, na sua plenitude e com claríssima consciência de por que essa atividade é filosófica. Quando René Descartes, quando ele diz, olha, eu vou ter que colocar todo o conhecimento anterior entre parênteses e começar tudo do zero, ele pode estar exagerando. E de fato está. Né? Como dizia Edmund Husserl, né? Você raciocinar sem pressupostos é como você andar sem pés. Então, ele está exagerando, evidentemente, a sua afirmativa é hiperbólica. Mas nós podemos aceitá-la como apenas uma versão exagerada de uma obviedade, ou seja, René Descartes está investigando o universo do conhecimento, em busca de um senso de orientação, tomando como única fonte da orientação a sua própria consciência. Não podemos dizer a sua própria razão apenas. A razão é apenas um elemento do conjunto. Ele também usa imaginação, usa memória, os sentimentos, etc., etc. No fim, ele vai concluir pelo predomínio da razão. Mas não é somente a razão que é colocada em movimento. Quer dizer, os escolásticos também exageraram ao dizer que a filosofia busca, quer dizer, o conhecimento das coisas últimas pela razão natural. Então, aqui nós temos, então, vamos dizer, um exemplo do que é a atividade filosófica. Pouco importa o julgamento que nós façamos dos resultados obtidos, tá certo? Mas se há uma coisa inegável, é o seguinte: bom, René Descartes é claramente um filósofo, tá certo? É dos mais típicos, e neste sentido, constitui um exemplo para nós, um exemplo do que nós também vamos fazer. Se é possível empreender essa atividade como ele a empreendeu, ou se temos que modificar o nosso método e encontrar outra via, bom, este é outro problema. Eu, de fato, acredito que a ideia da tábua rasa, né, de fazer tábua rasa do conhecimento, é absolutamente inviável, que não é por aí. Tá certo? Também, quando dizemos que a atividade da filosofia é eminentemente uma atividade da consciência individual, ele entende isto no sentido também hiperbólico, vocês já devem ter reparado, em que ele considera a consciência individual como sendo o único porto seguro, hein? E como se fosse uma entidade que subsiste por si, isoladamente de tudo mais, ao ponto de poder colocar tudo mais em dúvida. Ora, eu me lembro claramente de que a minha consciência individual não nasceu pronta. Eu me lembro de que ela foi aos poucos emergindo de uma pasta confusa de sentimentos, sensações e experiências que eu tive. E eu me lembro de que quando eu cheguei ao ponto de poder dizer eu, ou seja, de me distinguir claramente do meio ambiente, daquelas sensações difusas e da unidade familiar, etc., etc., eu já estava, por assim dizer, bem velhinho, eu tinha pelo menos uns 5 anos de idade. Dr. Freud dizia que o ego parece aos 5 anos, né? E eu acho que ele não está totalmente errado. Você não pode falar, vamos dizer, de uma consciência individual enquanto não há uma distinção clara entre você e o outro. Ora, esta distinção, quando você, Dr. Freud dizia que o ego aparece aos 5 anos, não quer dizer que aos 5 anos você tenha uma noção clara da fronteira entre você e o outro. O conhecimento dessa fronteira é um problema que você vai ter que continuar tentando resolver pelo resto da sua vida. Um dos problemas que isso implica, que eu já toquei em aulas passadas, é o problema da fonte das suas ideias e crenças. Quando você pergunta de onde eu tirei esta ideia, então, quando você acredita em alguma coisa, seja com relação ao mundo em geral, seja com relação à natureza da realidade, seja com relação ao certo e errado, seja com relação à sua responsabilidade individual nas situações vividas, etc., etc. Se você perguntar isso, da onde eu tirei essa ideia, você vê que você está com um abacaxi tremendo na mão. Porque você não se lembra? Você não sabe quais foram as fontes das suas ideias. Mas se você não sabe quais foram as suas ideias, como é que você ousa dizer a palavra eu? Você não sabe onde termina o seu eu, onde começa o do outro. Então, a reconstituição da história das suas ideias é uma condição prévia para que você possa dizer a palavra eu com plena autoridade. Dizer eu com plena autoridade significa o seguinte: eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu pensei, eu sei quais foram os elementos que eu absorvi de fora, eu sei qual a transformação que eu operei em cada um. E eu sei nessa transformação, quais são os elementos que eu mesmo introduzi por minha invenção e quais aqueles que eu aprendi com outros. Então, a própria consciência individual não é um elemento pronto, como imagina o René Descartes. Ela é produto de uma elaboração altamente complexa. Ela é produto de uma série de conquistas que você vai fazendo ao longo da vida. E foi justamente por entender isto que eu comecei este curso com o famoso exercício do necrológio. Porque você saber quem você quer ser é o princípio da distinção entre o que é você e o que são os outros. Porque o seu objetivo de vida, aquilo que você pretende ser quando você crescer, é aquilo que é mais próprio a você. Mas ele aparece apenas sob a forma de um ideal, algo que você não é ainda, mas que você será se você conseguir ser você mesmo. Ou seja, o nosso eu mesmo, aquilo que é mais pessoal em nós, só aparece em nós como a forma de uma possibilidade a se realizar. Mas quando essa possibilidade se realizar, é aí que nós podemos dizer: opa, eu sou eu mesmo, e eu sei ir como Dom Quixote, e eu sei quem sou. Não é isto? Ora, se o eu consciente fosse uma coisa, como Descartes está pretendendo, não, simplesmente não haveria este problema. Então, eu tenho aqui uma coisa que consiste em pensar. E ali eu tenho uma série de coisas que consistem em estar aí no espaço e poderem ser medidas. Digo, tudo isso, pensando bem, é simplório demais para ser verdade. Então, a busca do senso de orientação pela consciência individual implica, em primeiríssimo lugar, uma consciência clara do processo complexo e dialético de formação da própria consciência individual. Então, esta consciência, se ela não vem pronta, ela tem que ser conquistada. Então, é claro que você só vai conquistá-la se você quiser. Então, de certo modo, a consciência individual, como tantas vezes insistiu o grande Louis Lavelle, ela é uma conquista que se faz ao longo do esforço de compreensão dialética das relações entre esta mesma consciência e o mundo onde ela existe. Se nós vemos que a nossa consciência vai se diferenciando a partir da descoberta de fronteiras entre eu e o outro, então, evidentemente, não existe consciência sem o outro. E, portanto, não existe consciência sem mundo. Então, o mundo é uma condição de possibilidade da consciência. A consciência vai se descobrindo a si mesma na medida em que descobre o mundo e descobre, ao mesmo tempo, a sua dependência dele e a sua distinção em relação a ele. Não é isto? Isto quer dizer que colocar em dúvida a existência do mundo, não é certo? É, de certo modo, autocontraditório com a descoberta da consciência. Eu só posso fazer isto se eu acreditar que a consciência é uma coisa que veio pronta e cuja existência independe de tudo mais. Mas eu não posso fazer isso porque isso é contraditório com a minha história. Por exemplo, René Descartes não pode dizer que ele é o mesmo antes de colocar essa questão e depois de colocar essa questão. Ele sabe que ele mudou. Enquanto ele estava no Collège de La Flèche, aprendendo a filosofia tradicional e acreditando nela, bem, ele não tinha colocado o problema da dúvida metódica. Quando a dúvida aparece, Descartes sofre uma mutação. Ora, se ele sofreu essa mutação, como é que ele pode considerar a sua consciência como coisa? Ele mesmo está provando que ela não é uma coisa. Ele está provando que ele se formou enquanto eu consciente, pelo choque que ele teve com o ensino recebido, com o seu ambiente intelectual. Então, sem esse ambiente intelectual, ele não seria ele mesmo e ele não teria colocado o problema da dúvida. Se você não tem de que duvidar, você não duvida. Então, Descartes toma consciência de si em contradistinção ao seu ambiente intelectual. Então, isso confirma a tese do Lavelle. A consciência não é um dado inicial. A consciência resulta de uma luta, por assim dizer, uma luta pela sua autodefinição e pelo domínio de si mesma, dentro e em contradistinção a um mundo. Mas mesmo a palavra mundo é uma forma específica do ser ou da existência. Então, qual é o primeiro dado? Não é o eu. É um negócio chamado existência, dentro do qual eu vou, pouco a pouco, distinguindo duas dimensões, eu e não eu, ou o mundo. Mas note bem, não é que o mundo se defina em face do eu, mas precisamente o contrário. O meu eu é que vai, aos poucos, se autodefinindo dentro de um mundo que está dado. E se o mundo não fosse dado, bom, eu não me perguntaria pelo meu eu. Tá certo? Então, nós vemos que o caminho seguido por Descartes, ele não é um caminho modelar. Descartes dá um exemplo do que é a filosofia, como busca de orientação no conjunto do conhecimento a partir de uma consciência individual. E dá um exemplo claríssimo e inegável, por assim dizer, clássico. Tá certo? Mas isso não quer dizer que o modo como ele realizou a operação seja para nós um modelo, como pretendia Husserl. Quer dizer, todo mundo que pretende entrar no universo da filosofia deve passar pelas etapas de Descartes. Fala, de jeito nenhum. tá certo? Antes de você tomar as decisões cognitivas que Descartes tomou, você tem que lembrar da sua história. Né? Porque essa sua história é o que gerou aquele centro desde o qual você está investigando tudo, que é a sua consciência individual. Tá certo? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos. Então vamos retomar aqui. Aqui há algumas perguntas muito interessantes e pertinentes. Entre as quais é o seguinte: Paulo Gomes Souza Júnior. A busca pela consciência, da qual o senhor falou, tem a ver com o que São Paulo diz: vossa vida está escondida no Cristo? Pois, como o senhor mostrou em outras aulas, o mais íntimo do ser humano é uma atividade da bondade divina. Bom, sem dúvida, mas isso aí é um ponto de chegada e não um ponto de partida. Se você partir de uma sentença como a vida humana está escondida no Cristo, você está partindo da autoridade do Evangelho. E para isso não é preciso filosofia alguma, né? É preciso apenas uma atividade teológica elementar, que está ao alcance de todo mundo, não precisa ser um teólogo profissional, que é você ler e entender o texto sagrado. Tá certo? Então, isso aí não requer você partir disso, você aceitar essa sentença e raciocinar a partir dela, não requer nenhuma atenção especificamente filosófica. Agora, você chegar a isto a partir dos dados disponíveis na sua consciência individual, não a partir do dogma da fé, bom, esse é outro problema. Nós podemos chegar a isso por via filosófica também. É isso. Aqui, o Clécio Cabral está discutindo com um professor de faculdade, cientista político, que está criticando você e o Luiz Felipe Pondé, dizendo que ambos criticam o Foucault, mas não discutem a ontologia ou epistemologia dele, e sim ficou atacando os elementos da sua vida moral. Procurei no site para ver se havia alguma apostila ou áudio, que achei foram algumas menções em artigos. Muito bem, de certo modo você mesmo já respondeu. Quer dizer, menções feitas de passagem a um artigo não constituem de maneira alguma uma crítica a um filósofo. A crítica a um filósofo suporia que eu escrevesse no mínimo um artigo inteiro sobre ele, coisa que eu nunca fiz sobre Foucault, muito menos dei uma aula sobre Foucault ou escrevi um ensaio sobre Foucault. Então, eu nunca, nunca, nunca me propus fazer uma interpretação global da obra do Foucault e nem mesmo uma crítica a um único livro dele. Então, você está mencionando o cara de passagem, por exemplo, eu me lembro que fiz uma alusão, eu acho que até sem citar o nome, a ele no artigo sobre os escravos por natureza. Eu perguntava: se não existem escravos por natureza, por que que existem clubes de sadomasoquismo, onde o sujeito que está bem de vida, né, tem prestígio, etc., vai, paga para levar chicotada, para ser humilhado, etc., né? Então, quer dizer, isso é um impulso muito, muito profundo nele. Quer dizer que a natureza escrava, ao não ser reconhecida como tal, quer dizer, como não existe oficialmente a instituição da escravidão, e, portanto, a existência de escravos por natureza não é aceita na sociedade, ela se refugia como fantasia sexual, ela ressurge como fantasia sexual. Mas ela está lá, a tendência está lá. O próprio Dr. Freud dizia que os impulsos não reconhecidos ressurgem como fantasia ou como neurose. Então, está aí provado. Quer dizer, existe um número imenso desses clubes no mundo, um número imenso de masoquistas que estão lá pagando para apanhar. Não só apanhar, porque o sofrimento físico é uma coisa, mas para sofrer humilhação. Portanto, criar uma relação hierárquica de senhor e escravo. Foi só isso que eu mencionei. Isso não é uma crítica ao Foucault, de maneira alguma, muito menos à sua filosofia. Se fosse fazer crítica, também eu me lembro de ter mencionado, de passagem, o livro As Palavras e as Coisas, que eu considero um grande livro, um livro importantíssimo. O que não quer dizer que eu vá concordar com todas as conclusões, mas sempre achei muito bom. Eu não, nem creio que eu tenha condição de fazer uma análise integral da filosofia do Foucault, porque eu não li todos os livros dele. Então, eu não vejo essa crítica totalmente despropositada. Né? Quer dizer, você mencionar uma coisa de passagem, isso não é uma crítica ao filósofo de maneira alguma. Né? Se dissesse que do fato de o Foucault frequentar clubes de masoquismo eu tivesse deduzido algo contra as suas ideias, claro, podia ser, mas eu não estou deduzindo absolutamente. A relação entre a conduta moral e a filosofia é uma relação sempre altamente problemática e tem que ser estudada caso por caso. Mas, em alguns casos, uma coisa totalmente independente da outra, em outro caso não é. Não sei até que ponto seria o caso do Foucault, tá certo? De qualquer modo, dizer, não, ambos criticam o Foucault, eu falo, o que, que é isso? Né? Dizer, como é que você pode dizer que você criticou o filósofo se você nunca escreveu um único, nem um artigo de jornal sobre o cara? Pô, o que, que é isso? Né? E aí eu escrevi muitos artigos, por exemplo, sobre marxismo, né? E sobre temas filosóficos específicos. Não me lembro de ter escrito um único artigo de jornal sobre um filósofo, qualquer filósofo. Eu estou pegando temas de atualidade. Mesmo nas aulas, se você pode procurar, não dei nenhuma aula sobre Michel Foucault. Né? Se você procurar ali na História Essencial da Filosofia, tem aula sobre Edmundo Husserl, tem aula sobre Karl Marx, tem aula sobre Tomás de Aquino, Foucault não. Então, do que esse sujeito está falando? Né? Então, será que todo e qualquer filósofo que você menciona de passagem, né, quando você está falando de outra coisa, será que você tem a obrigação de examiná-lo, escrever algo sobre ele especificamente? Isto é obviamente impossível. Né? Então, isso aqui, o sujeito dele está querendo falar mal de alguma coisa, está reclamando. Então, comentou também Kant de passagem, tá certo? Eu acho que escreveu um artigo curtinho sobre Nietzsche, né? Que não é uma sequer, vamos dizer, uma apreciação crítica da sua filosofia em geral, é só sobre algum ponto específico, né? Quer dizer, queria eu estar livre dessa atividade jornalística para poder, né, escrever um ensaio sobre cada filósofo que eu estou lendo. Gostaria de fazer isso, mas eu não posso. O máximo que eu posso fazer é transmitir nas aulas. Veja, uma aula, você falando durante uma hora, dá aí umas 40 laudas. Para você escrever 40 laudas leva 2 semanas. Então, Antônio Rodrigues, fiz algumas mudanças difíceis na minha vida, do tipo mudar de país para estudar, largar emprego no Brasil para tentar outra carreira e, por último, mudei de país, como você, e vivo aqui nos Estados Unidos. Relendo o livro O Caminho, de José Maria Escrivá, sempre medito sobre essa passagem da nota editorial. Daí que o bem-aventurado Escrivá denuncia a tentação de mudar de lugar, número 832, porque equivale a separar-se da vontade de Deus. Cada cristão deve santificar segundo sua própria missão e dentro do seu estado. E por isso o simples cristão que vive no seio da sociedade deve santificar-se e santificar os outros partindo dessa situação, santificando o trabalho profissional e toda a sua vida. Bom, isso aí é claro que não pode ser tomado em termos estritos, não é isso? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino nasceu num lugar chamado Rocca Secca, na Itália, e foi exercer sua atividade em Paris. Será que ele estava errado por causa disso? Né? Quer dizer, você tem que ir para o lugar onde a sua atividade é possível e é mais conveniente. Inclusive, vamos dizer, para você atuar num país, às vezes é muito conveniente você estar no exterior. É exatamente o meu caso. Né? Quer dizer, depois que vim para cá, eu consegui ter uma atuação muito mais profunda e vasta no Brasil do que tinha antes. Como dizia Lenin, as revoluções se fazem do exterior. Então, isso aqui não é para ser tomado ao pé da letra. Também, eu acho que é inteiramente lícito você, até mesmo você mudar de país, no sentido de você se integrar na atividade local, que não é o que eu fiz. A minha atividade ainda está eminentemente voltada para o Brasil. Quer dizer, eu colho recursos daqui, recursos intelectuais, informações, etc., e rede de contatos, etc., tudo isto para exercer esta atividade que eu estou fazendo aqui, que é voltada eminentemente para alunos brasileiros e para os artigos de jornal, programa de rádio, tudo voltado para o Brasil. Mas também seria lícito, se eu sentisse que para a minha atividade não há realmente atmosfera no Brasil, eu me integrar completamente no meio americano e trabalhar para este país. Né? Também, não se esqueça aquilo que dizia Hugo de São Vítor. Ele dizia: não é possível ensinar filosofia a um aluno que tem saudade da cabaninha onde ele nasceu. Isso quer dizer que o apego ao local de nascimento, o apego à cultura local, quando passa de um certo limite, se torna impeditivo à atividade filosófica. Quer dizer, um dos elementos básicos do aprendizado filosófico é a desaculturação, quer dizer, você se desidentificar da cultura aprendida e tentar vê-la com olhos críticos, o que só pode ser feito desde o ponto de vista de outras culturas, né, que você absorva e das quais, em algum modo, você se integre. Isso quer dizer, se você, vamos supor, você quer estudar filosofia, eu digo muito bem. Se o meio brasileiro tiver mais influência na sua cabeça do que Platão e Aristóteles têm, você jamais vai ser um filósofo. Não é isso? Então, quer dizer, sob certo aspecto, você vai ter que ser mais grego do que brasileiro para poder se tornar um filósofo. Isso é de uma obviedade tão grande. Então, eu acredito que o São José Maria está falando especificamente para os membros do Opus Dei. Quer dizer que eles devem desempenhar a sua atividade de militantes do Opus Dei, de membros do Opus Dei, no seu lugar de nascimento. Isso é uma regra para aqueles discípulos em particular e não uma regra universal. Vamos ver. José Correia de Mello. Na medida que o ser humano é um ser de sentido, em princípio a filosofia ou o tornar-se filósofo está à disposição de todos. No entanto, o que se vê é que são raríssimos os casos em que isso acontece. E se filosofar é a atividade em que um filósofo busca uma orientação pessoal, com o esforço de sua própria consciência, a partir dos conhecimentos disponíveis, como garantir que se está pelo menos cumprindo esses requisitos, ainda que chegando a conclusões de uma orientação totalmente falsa, como no caso de Descartes? Isso porque, me parece, me corrija por favor, se esses elementos forem tomados de maneira formal, por assim dizer, qualquer pessoa pode ser filósofo, porém o fato é que não é qualquer modo de cumprir e perfazer esses três elementos que pode chamar filosofia. Então, a questão do como fazer adquire a maior importância, onde ele entra o elemento de veracidade na junção desses elementos. Bom, é muito simples, o requisito de veracidade é inerente à própria busca de orientação. Quando você está buscando orientação, você não está buscando uma fantasia reconfortante, você está buscando uma orientação dentro de uma situação real e, portanto, constituída com elementos verdadeiros. Porém, sempre pode restar aquela objeção de Jean Piaget, quando ele percebe que a filosofia é uma busca de orientação. Mas por isso mesmo ele diz, ela não é conhecimento, mas ela é apenas uma orientação valorativa na escala dos conhecimentos. Eu digo, bem, mas se a valoração dos conhecimentos não é conhecimento, então nada é conhecimento. Mas, quer dizer, se você é capaz de pesar os vários conhecimentos e avaliá-los e articulá-los, não é conhecimento, então nenhum desses elementos pode em si mesmo ser conhecimento, porque eles serem conhecimento ou não depende de um juízo de valor que você faz sobre eles, que não pode ser baseado exclusivamente em cada conhecimento, mas tem que ser obtido pela sua comparação e articulação com conjuntos maiores. Então, Jean Piaget, vamos dizer, eu acho Jean Piaget burro, na verdade, sempre achei. Eu já li coisas no Jean Piaget que, assim, coisa que realmente me impressiona pela incapacidade, né, dialética, até pela falta de percepção da realidade. Não estou falando mal do seu trabalho especializado na psicologia infantil, tá certo? Se bem que mesmo ali eu localizei erros monstruosos, mas também isso aqui não é, não estou criticando o pensamento de Jean Piaget, para isso eu precisaria abordá-lo como um todo. Quer dizer, você criticar uma opinião ou uma atitude de um sujeito não é fazer uma crítica da sua filosofia. Isso é uma distinção tão óbvia que não precisaria nem ser feita. Né? Então, o elemento de veracidade está inerente, mas até mesmo o desenvolvimento do senso da verdade faz parte da busca de orientação e não existe sem ela. O fato de que somente poucas pessoas se dedicam à filosofia é explicado pelo fato de que a cultura que se transmite pela tradição, pelas escolas, etc., etc., ela fornece um senso de orientação mínimo. E para as necessidades da maior parte das pessoas, esse senso de orientação funciona. Ora, nós podemos, o que acontece quando você começa a estudar filosofia é que você vê que o senso de orientação impregnado na cultura frequentemente é um conjunto de mitos e lendas que não se sustenta de maneira alguma e que muitas vezes ela é baseada na pura devoção a certos símbolos e certas autoridades, né, que em si mesma não tem valor nenhum. Né? Muito interessante, esses dias até eu estava lendo aqui uma notícia que saiu no Globo, aliás. Né? Que um dito popular mundialmente famoso, a ignorância é uma bênção, sempre intrigou Stephen Shepard, professor da Universidade de Waterloo, nos Estados Unidos. Para conferir se havia alguma verdade nessa máxima, ele aplicou testes nos últimos 2 anos em 511 americanos e canadenses e descobriu que quanto menos seus voluntários sabiam sobre temas complexos como economia, consumo de energia e meio ambiente, menos eles procuravam aprender. Sim, é claro, quer dizer, a necessidade de você buscar uma orientação surge na medida em que você absorveu conjuntos de conhecimentos suficientemente vastos e complexos para que você perceba problemas ali. Se você sabe só um pouquinho, então os problemas não aparecem e você não busca saber coisíssima nenhuma. Quer dizer, você vive num estado de crença em autoridades exteriores que você acredita que existem e que são válidas. Não é isso? Então, eu diria até mais, não é que menos elas procuram saber, quanto menos você sabe, mais você se apega às crenças que estão publicamente vigentes naquele momento. E mais você rejeita aquilo que pareça contrariar aquilo. Né? O fato que esse é o título, quanto menos sabemos, menos procuramos saber, digo. O próprio Globo ilustrou isso no caso do Foro de São Paulo. E durante anos, o Globo se recusou a saber e até ficava... Muita gente ficava bravo, o Luiz Garcia, o diretor da redação, ficava bravo de que eu escrevesse a esse respeito. Ele disse, não, mas isso aí nem existe, não tem importância nenhuma, não pesa nada. Tá, bom, hoje sabemos que o Foro de São Paulo já domina 12 países do continente, é a maior organização política de todos os tempos. Mas como ele não sabia nada, ele não queria saber. Ou pelo menos não queria que os outros soubessem. Não é isso? Regiane Santos pergunta, a consciência do eu aparece a partir dos 5 anos, como o senhor bem colocou. Freud analisa esse processo, mas não associa o surgimento do eu com a consciência da finitude. Qual a razão de a morte estar associada à consciência do eu? Eu me lembro da minha experiência, mas nunca encontrei uma explicação psicológica para o fato. Eu digo, bom, então, em primeiro lugar, se não existisse consciência de mortalidade, para que nós iríamos buscar uma orientação? Se você não tem um tempo limitado para fazer as coisas, então, automaticamente, todos, vamos dizer, dentro de um prazo infinito, todos os problemas se resolverão, você vai ficar sabendo de tudo. Né? Então, não haveria pressa de saber. Mas, inclusive, um dos elementos fundamentais que nos induzem a buscar uma orientação é o temor da morte. Então, isso aí tá sempre presente. Também, não só a morte, mas, vamos dizer, mas a finitude de tudo, o fato de que as coisas que existem agora, daqui a pouco, não existirão mais. Não é isso? A ideia do, vamos dizer, do irrevogável, do fim irrevogável de alguma coisa. Não é isso? Então, eu me lembro do caso daquele menino que o irmãozinho matou a formiguinha dele, né? E ele ficou absolutamente chocado com aquela coisa, ficou traumatizado. Por que ficou tão traumatizado com esse episódio? Porque ele viu que de repente é alguma coisa que não volta mais. Claro, depois de alguns dias o pai arrumou uma outra formiguinha, ele disse que era mesmo e ele aceitou. Mas a ideia de que uma coisa termina irrevogavelmente é um grande susto para nós. É impossível que a alma não seja perturbada por isso. Agora, essa perturbação pode encontrar um alívio, vamos dizer, ou numa história da carochinha, como o menino encontrou, pode encontrar um alívio dentro de uma crença religiosa, pode encontrar um alívio no simples esquecimento, quer dizer, na dessensibilização, que é o caso do não querer saber. Não é isso? Eu me lembro de um caso, quando eu estava estudando negócio de seitas, alguém me mostrou um vídeo que apareceu uma menina que tinha estado muito tempo dentro de uma seita esquisita, eu não lembro mais qual é, de tanto fazer exercício psicológico, tinha se idiotizado completamente. E ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade. Né? Então, dessensibilizou simplesmente. Não deixa de ser, vamos dizer, uma solução provisória. Quem se torna filósofo? Aquele que não aceita nenhuma dessas soluções provisórias. E precisa de algo mais. E precisa de algo mais por quê? Porque ele absorveu, vamos dizer, massas de conhecimentos suficientes para que ele perceba alguma coisa de problemático ali dentro. Como René Descartes, né? Ele chega a fazer essa pergunta, ele apela a esse, veja, esse pedinte radical, hiperbólico da dúvida metódica. Por que que o sujeito vai chegar a colocar tudo em dúvida? Bom, porque ele quer uma certeza absoluta e sente que não tem certeza alguma. Isso não aconteceria se ele não tivesse estudado bastante. Vamos ver se dá tempo de responder mais alguma. Ah, aqui, Tauan Monteiro. Boa pergunta. Os dogmas da fé, a palavra revelada, servem sempre de autoridade externa ou podemos considerá-los pontos de orientação no quadro do conhecimento disponível, uma vez que a confiança neles depositada nasce do reconhecimento que a consciência individual faz, do reconhecimento que a consciência individual faz entre as verdades enunciadas e a adequação com a realidade. Isto pode acontecer, sim, mas você não pode tomar isso como um ponto de partida. Por quê? Vamos dizer, a verdade revelada supõe o seu entendimento. Não é isso? Então, há muito tempo eu tenho esta experiência de quando leio a Bíblia, né, especialmente o Evangelho, às vezes eu encontro certas sentenças que eu preciso digerir aquilo durante anos. Né? Eu me lembro, por exemplo, o dia que eu tive um estalo e percebi que os 10 mandamentos não eram uma moral. Que eles eram uma ontologia, que eles eram uma descrição da estrutura da realidade. Mas, bom, eu levei 30 anos para entender uma coisa dessa. Quer dizer, eu não podia tomá-los como ponto de orientação antes de eu ter chegado, no mínimo, a este entendimento. Claro que há a possibilidade de um entendimento mais profundo, isso não termina. Mas, eu escrevi e dei várias aulas que eram interpretações de sentenças da Bíblia, que a partir daquele momento se tornaram pontos de orientação para mim, mas se tornam pontos de orientação na medida em que você não as toma como autoridade externa, né? Mas que você as internalizou mediante uma busca de sentido. Tá certo? Portanto, na medida em que você exerceu alguma atividade interpretativa que não é totalmente de ordem teológica, porque não se baseia na autoridade da igreja, mas se baseia no seu esforço. É isso? Então, vamos supor que eu fizesse o contrário. Eu leio lá os 10 mandamentos, então eu procuro a exegese cristã, né, e judaica tradicional. Vou ler lá os padres, os rabinos, essa coisa toda, e vou acumulando aquilo. Então, aí eu estou fazendo realmente teologia, quer dizer, eu estou absorvendo uma interpretação tradicional. Para daí, depois, exercer o meu tirocínio em cima. Mas eu fiz o contrário, né? Eu não tinha tempo para falar, bom, peraí, eu não posso ler todos os padres, todos os rabinos, tá, para depois saber o que isso quer dizer. Eu preciso saber já. Né? Então eu tive que exercer uma atividade filosófica em cima. Eu não garanto que a minha interpretação esteja exatamente de acordo com a doutrina da igreja. Ela não está contra a doutrina da igreja, mas eu não sei se alguém na doutrina da igreja disse isso que eu estou dizendo. Os 10 mandamentos não são regras de conduta. Eles são a própria estrutura da realidade. Quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está querendo dizer que você deve fazer isso. Ele quer dizer que você faz isto sabendo ou não. Ainda que às vezes o faça de modo invertido. Não é isso? E ama teu próximo como a ti mesmo. Eu digo, bom, é impossível você amar uma pessoa mais do que você ama a si mesmo, não é? Isso aí simplesmente não acontece. Então, você ama seu próximo como a si mesmo. E se você odeia o outro, bom, é porque você está odiando a você mesmo. Então, vamos dizer, são realidades, é uma descrição da estrutura humana. Né? Eu creio, vamos dizer, Eu descobri isso para meu uso pessoal. Isso não é uma doutrina, não é uma teologia, nada. É uma busca de orientação minha. Portanto, se integra num trabalho filosófico que eu estou fazendo. Clélia Maria pergunta: em uma das suas aulas você disse que seria bastante difícil sair um filósofo deste curso. Você vislumbra alguém? Falou: não, não vislumbro ninguém. E não sei quantos, podem sair alguns, se houver pessoas que têm profundamente este senso da orientação. Né? Ortega y Gasset, uma vez perguntaram para ele, né, qual é, o que é a vocação para filósofo? Ele respondeu: serão filósofos todo o que não podem ser outra coisa. Né? Se você tentou ser outra coisa e não conseguiu, e você ainda continua com aquelas perguntas, então você vai ser um filósofo, querendo ou não. Não é isso? Então, eu não posso dizer que eu tenho uma vocação filosófica desde pequenininho. Não, não tenho. Eu, quando era adolescente, eu queria ser um escritor, queria ser um romancista, etc, etc. Até que um dia eu percebi que eu não tinha nenhuma experiência da vida. Né? E me pareceria uma coisa muito ridícula fazer como David Lawrence, né? Que antes sequer dele ter estado com uma mulher na cama, ele escrevia sobre a vida sexual ali, era um negócio incrível. Claro que tudo que ele escreveu no começo é uma bela porcaria. Então, eu não queria fazer isso. Falei, bom, então eu tenho que adquirir alguma experiência da vida. Quando fui adquirindo a experiência da vida, eu fui ficando cada vez mais confuso e tive que começar a filosofar, não porque quisesse ser um professor de filosofia, não queria ter um diploma de filosofia da USP, mas porque realmente eu precisava. Hã? Isso significa o seguinte, que eu sou um filósofo, os caras que foram para a USP são apenas bacharéis em filosofia, que é uma coisa completamente diferente. Né? Então, quer dizer, a profundidade da necessidade, profundidade e intensidade da necessidade que você tem da orientação é que determina se você é um filósofo ou não. Mário Lucas pergunta: se julgar pertinente, se essa pergunta bem colocada, gostaria que respondesse como funciona o ciclo do simbolismo zodiacal. E se esse ciclo é meramente ideal, formal, ou possui uma concretude no mundo dos fatos verificáveis empiricamente? Uau! Essa pergunta é um abacaxi. Né? Eu estudei esse assunto por 30 anos e não sei a resposta desse treco. O que eu sei é o seguinte, é que, de acordo com tudo que foi pesquisado, parece que as posições dos planetas na hora do nascimento têm algo a ver com a estrutura da personalidade e com o desenrolar do destino. Eu sei que aparece na pesquisa do Michel Gauclin de uma maneira assim, absolutamente irrefutável, onde a possibilidade de coincidência é de 1 para 8 milhões. Né? Então, bom, isso aí os astrólogos dizem, bom, isso é uma prova de que a astrologia funciona. Não. Isso é uma prova de que o assunto tem que ser estudado. Apenas. Isso. Agora, com relação aos signos, nunca se comprovou nada. Né? Então, existe uma experiência dos astrólogos que jamais foi tabulada cientificamente, que acreditam poder discernir certos traços, por exemplo, no signo ascendente, que é o signo que está no horizonte na hora do nascimento. Pois eu, sinceramente, não sei se isto é uma realidade ou apenas uma impressão. Então, veja, a distribuição dos planetas na estrela do nascimento não tem nada a ver com signos. Os signos são, vamos dizer, a divisão em 12, né, da eclíptica, que é o trajeto aparente do Sol. E o que chama as casas são as direções do espaço contadas a partir do lugar onde você está. Ou seja, você traça uma horizontal que vai dar no horizonte, tá certo? E dali você divide em 12 pedaços. 12 pedaços, não proporcionalmente, os 12 pedaços não são iguais. Você pega o ponto culminante do céu naquele momento, tá certo? E traça ali uma vertical, você vai ter então, entre a linha do horizonte e o meio do céu, você tem, pode ter uma diferenciação em ângulos maiores ou maiores, menores. Então, há vários sistemas de divisões de casas. E as casas não correspondem com os signos. Né? Por isso que você pode ter vários ascendentes ao signo que está no horizonte. Qualquer dos 12 signos pode estar no horizonte, né? Conforme o momento. Então, a pesquisa do Michel Gauclin não tem nada a ver com signos, mas tem que ver apenas com as direções do espaço, isso é com as casas. Então, nós podemos dizer que de tudo o que os astrólogos disseram a respeito, só uma coisa foi comprovada, que as posições dos planetas nas casas têm algo a ver, né, com, por exemplo, os grupos profissionais. Ele distingue três grupos profissionais e prova uma constante estatística monstruosamente significativa. Então, bom, então aí tem coisa, e essa coisa tem que ser investigada. Por isso que quando a pessoa pergunta, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu digo, não é nenhuma coisa nem outra. Ela é um problema científico que jamais foi investigado seriamente. Né? Então, eu acho que por hoje não tem mais umas perguntas boas aqui, mas não dá mais, está muito tarde. Então, até a semana que vem, muito obrigado.